sentindo, tô sentindo, tô sentindo, tô sentindo. Tô sentindo que hoje ele tá aqui, meu irmão. Olha o botão! Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Suricate presente com a gente, Enio Merenda, Zia, meu patrão Bebe Foca também. Cabeção. Meu amigo Cabeção, dali o nosso lado, amigo do povão, aqui do Agindo a Gente, já confirmando 5 de agosto, aliás, 5 de setembro, Festival do Coco lá numa Vila Boa Vista. Cabeção, né, parceiro? Lá não tem apelação, não? É na boa. Olha o meu parceiro Juninho, tá aqui com a gente. Alô, Juninho! Alô, Juninho! Ele e toda a galera de Castanhal aqui, os nossos talibãs também. Alô, Clebinho! Um grande abraço pra você, maninho. O Jumentinho também tá aí com a gente. Olha o nosso contador, aí. É pop na veia. dia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Isso, agora uma lista branca, outra lista azul, e joga aqui o símbolo do papão. Joga a mãozinha direita pro céu, torcida do papão, e dá-lhe uma bicada, tô passando aí. Agora a torcida do leão faz barulho. Tem alguém do leão aí? Tudo azul marinho, azul marinho, azul marinho. E joga o símbolo do leão aqui no telão, maninho. Só torcida do Leão! Hoje teve Leão, né, maestro? Hoje teve jogo do Remo. E daqui a pouquinho a gente diz o placar pra galera do jogo do Remo aí. Mas por enquanto, bora tomando todas, bora tomando uísque, bora tomando muito show gelada e curtindo a potência, o som. E daqui uma picada. É você! Demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica perereca, fica perereca. Olha aí, galera do Leão, já chegou a informação aqui, viu? O Remo empatou lá fora, 1-1. É o placar bom do Leão, viu? E a galera do Paysandu aí, desculpa, segura. Mas o Babão tá mais em cima um pouquinho, garoto. Mas o que importa é isso. Ai, ai, briga com a galera, a gente joga o dedinho pra cima. A gente lembra daquele amor. A gente toma umas e outras. E deixa a música te levar, meu irmão. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças, mas só paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem, mas como é que eu vou me casar se eu ainda amo? Nossa amiga Jéssica, Jamile, aí de Terra Alta aqui com a gente, bebendo todas aqui no Show do Live. Obrigado, meninas. E você? Ele chama. Ele chama por você. É o Águia aqui. Grita, minha, minha, minha. Como é que eu posso ser feliz se você não está? Um abraço, Cidinho, da família Pancadão. O Madisonzinho, o Bob, o Guga, o Talentinho. Salve o Talentinho, garoto. Rompendo fronteiras, o Águia de Fogo, Super Bob. Maninho, que o povo gosta! Silva também. Essa galera estava ontem, hoje e sempre ao nosso lado, Maninho. Valeu! Eu tô no pop, papapá, é super pop. Sempre. Eu tô no pop, papapá, é super pop. Alô, Juninho! Josimar, vai começar pertinho no pop, vai agitar. Toca DJ, a safona do pop. DJ Ellison. Maestro. DJ Davidson. Bate palma e faz o S, vem. Quarteto vem, Fantástico. Bate palma e faz o S, vem. Dá-lhe uma bicada, meu águia. Mas eu vou continuar. Vou botar só um pedacinho, só pra tu não reclamar. Vou botar devagarinho, só pra não te machucar. Eu vou te botar, hoje eu vou te botar. Só quem tá tomando uma, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem... Bota bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Valeu, Pet Foca! Já tomou na minha, viu? Vamos beber. Deixa o gato, só no Morei, Morei! Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Estoura essa champanhe, que elas ficam loucas. Começa a debolar. Deixa que o Merenda toma todas as homenagens, Joaninha. Alô, Zinha! Vem que tá tudo liberado, hoje eu tô de patão. Mais gelada, joga pro alto, aí vai! E o nosso contador, alô Raí, aqui com a gente, frente a frente, garoto! Nosso amigo Alô Ferreira também, galera de Marudá! Bora, Jumentinho! Um abraço de MJ, também o Cris, o Rayan, toda a galera do Pop Live, de Marabani. Ele abraço! Sustentas por minuto e o vovô gosta de socar. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Soca, soca, soca, soca, soca. Não pode ficar parado e não pode ficar quietinho, firmeza! É assim, ó! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Levanta a mão e grita, quem tem amigo viado. Vou mandar um papo reto, isso é papo de futuro. Chega de chifre aqui. O bagulho aqui é sério, a parada é louca. Grita aí no baile só quem quer beijar na boca. O bagulho é louco, hein, piu piu. Grita aí no baile, quem quer beijar na boca. E pra começar, então beija, beija, beija, beija. E vai pro chão. E vai no chão. E vai no chão. E vai no chão. Vem com o MC Sapão. Desce até o chão. Desce. Desce até o chão. Desce até o chão. Ao chão. Com o MC. Agora no chão, vai. Show, show, show, show. Show, show. Show. Cadê o grito das amantes? Cadê o grito da mulherada solteira? Agora que eu quero ouvir, segura aí. Cadê o gritinho das virgens? Calma, família. Eita, mulherada mentirosa. Então cadê o gritinho das virgens? Cadê o grito das solteiras? Cadê o grito das morenas? Cadê o grito das sinceras? Cadê o grito da pretinha? E os sinceros também, grande visual! Então vamos assim! Quem torce para o rei? então. Então, eu tô sobrou passando. Eu tô sobrou. Fora de mim, o som! Eu torço pro pai. Ô, oh, meu pai, eu torço pro pai. Ô, oh, meu pai. Então, Vocês! Meu amigo Maicon do Laser! Alô, Maicon! Joga o Laser, dá uma passeada aí, maninho, na galera! Logo cedo a gente se comunicou pela rádio aí, meu amigo Maicon. Um abraço pra você, junto com toda a família aí, maninho. Um abraço ao GG nas marcantes também. Ele dá valor nesse pop, meu irmão. Pop! Opa! Eu não gosto de ver ninguém parado! Agora! Pop Live! Só cachaça aqui na frente. De Sony, tá aqui com a gente, ele, o Rômulo e a galera de Marapani. Obrigado, viu, Fábio? E olha quem tá do nosso lado, chegou agora, meu amigo, o Davidson Maninho. Nossa amiga Estela Bastos! Obrigado, Estela. Homem forte lá em Bragança, aqui do nosso lado. Ela em companhia do nosso top DJ Booker também. A nossa galera de Vituia. Aí, meu top, como é que tá? DJ Jororó também. DJ Booker, sua primeira dama, também um abração. Netão lá de Vituia. Meu amigo Marquinho, também obrigado pela presença. Juntinho, lado a lado com o som do Pop Live. É o Pop. Isso aqui é só pra calibrar, galera. É pra virar. Aí, cabeção! Aí, cabeção! Aí. Manda aquela do aniversário de Matapicuara aí, cabeção! Você tá chegando agora, maninho! Obrigado pela presença! Sinta-se à vontade! É o som do Pop Live! Nosso amigo Paulinho da Pedreira também e a sua dama Adriane Pimentel aqui no Pop. Okay, all right, it's party time. Pump up the volume, kick up the volume, kick up the O talento dos irmãos Ellison e Juninho Pop. Vamos nessa. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e bem me fez pra voltar. Sempre tem alguém que tira um sarro com a nossa cara, a nossa vida, né? Você não merece 1% do amor que eu te dei. Algum homem, alguma mulher que nessa história passou pelas nossas vidas e ainda tira sarro às vezes, tirou algum sarro. Aí a gente diz assim pra ela: dessa vez, palmas pra você. Eu tô no Super Pop, eu quero beber. Agora você tá aí de camarote, eu bebendo gelo e tomando cirote, curtindo na balada, soltando o bilhote, e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora você tá aí de camarote, eu bebendo gelo, curtindo na balada, soltando o bilhote, e você de bobeira. Os parceiros lá de Castanhal, meu amigo Pato, tá aí com a gente. Alô, Pato! Flávio Fox também, rompendo fronteiras. E a equipe Não Tem Hora do famoso Mercadinho Modelo. Ainda tem coragem de falar. Galera da equipe Não Tem Hora, lá de Marudá. De Marudá. Obrigado, rapaziada. Vambora, garçom de mil. Você merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Aí você manda um recado pra ela, senhora. Destruiu os sonhos que um dia... E ela manda um recado pra ele, ó. Quer saber... Bate palma, vai. Palmas pra você. Você merece o título de melhor mulher do mundo. Agora você tá aí de camarote. Já tá tendo gelo. Tomando piroque, curtindo na balada. Soltando o virão. Aí, Dudu da Elite. Um abraço pra você, Dudu. Agora você tá aí de camarote. Galera de Castanhal, obrigado, hein. Família Caçafarra, lá de Curuçá, tá no Pop, tá na área. Vamos nessa, vamos lá! Meu amigo Matsonzinho lá do Benguí! Galera do Pop Live aí do Bengola! Alô Guga, alô Rabelo! Alô Derek Barros! Rompendo fronteiras ao nosso lado! Do lado. Jeito, Suricate. Hoje. Sete filanda, minha catraca gira. Se tu sente saudade, então vai pro final da fila. Sete filanda, minha catraca gira. Se tu sente saudade, então vai pro final da fila. Bebê é uma arte. E a nossa Seca Boteco também, lá de Marituba, ali com a gente. Alô, Seca Boteco! Bebê é uma arte. Pega isso, faz parte. Beija na boca e mora. Sua bebida te complica. O seu namoro. Bora, bora! É assim que eu gosto. Minha amiga Brenda! Só de leve na mania. A sessão gol do Alfalace, garoto. Tô acompanhando na rede social. Eu sou por ostentação. Eu só pego 51, mas na conta tem 1 milhão. Eu sou o rei da Cacimbinha. E meu nome é Safadão. Agora boto meu CD pra tocar no paredão. Uou, uou, uou, uou. E na pop sem ele vindo, bobo. Tô na pop sem ele vindo, bobo. Domingo de tarde, tô no orelhão. Chama pra dar um rolê pela cidade com o rei da Cacimbinha. E desde a época do Cruzeiro, eu sou por aceitação. Eu só pego 51, mas na conta tem 1 milhão. Eu sou o rei da Cacimbinha. E aqui é o Safadão. Agora boto meu CV pra tocar no paredão. E na pop sem ele pena, bobom. E na pop sem ele pena, bobom. E na pop sem ele pena, bobom. Vem no pop, vem no pop. Na pop sem ele pena, bobom. Para, deixa eu bater um papo aqui rapidinho. Meu amigo Top DJ Mock é o nosso representante na região de Irituia. Muito obrigado pela presença, Maninho. Me diz logo quem tá aí contigo, que eu quero logo abraçar aqui, Maninho. Beleza, hein, Juninho? Satisfação muito grande estar aqui no Pop Live mais uma vez. Nessa feita, rompendo fronteira junto com a galera, viu, garoto? A gente não tá daquele jeito, mas daqui a pouquinho fica melhor, viu? Hoje é segunda-feira, tu sabe, tá? É verdade! Hoje o amigo Marquinho, Marco Robert, aqui presente com a gente. Ele, meu amigão, Netão Girituia também. Meu parceirão, DJ Chororó. Amigo Rayaj Oliveira também tá aqui presente com a gente. Aquele abração, Neguinho da Rede Selva também. Está sempre aqui ao nosso ladinho, obrigado a você, Neguinho. Estela Bastos também, sempre com a gente, curtindo a Águia. Aquele abraço pra você, a primeira dama, Jane Souza, é claro. Meu amigo Rayaj Oliveira também. Meu amigo Nazareno, toda a comitiva aqui ao lado com a gente, hein? Juninho! E a portuguesa forte lá de Bragança, meu irmão? Sem dúvida alguma. Já 24 de outubro. Conta aí pra galera o que é que tem em Irituia, Juninho. É o Círio de Irituia, galera. E toda a galera da região aí convidada, hein? 24 de outubro! E quem toca... Libera, Juninho! Pop! E live! Vambora, vambora! Olha o motor dela, já vou dar um abraço nele, bacana. Meu amigo Melo de Marituba, operador Melo, não posso deixar de falar dele. Melo, daqui a pouquinho eu vou tomar uma contigo aí, Maninho. Ele, o Bezerra, meu amigo Jorginho também. Tem uma galera daqui a pouquinho, o Jorginho vai aí com você. Bora, Melo, bora pra cima, papai. Muito onde vai, muito pop lá. na festa se divertindo. Bora, Maico! Maico, depois manda o nome da galera aí, maninho, pra gente, viu? É o homem do laser digital! Live! Em toda mulherada é. Ela só dá o o-o-o-o-o. Ela só dá o o-o-o-o-o. Ela só dá o o-o-o-o-o. Problema pra mim. Esse belo traz pessoas de todos os lugares pra curtir o Pop Live, viu? Meu amigo, o vereador William. Obrigado, meu vereador William. Lá de Conceição do Araguaia. Sinta-se à vontade, viu? O Ag, inclusive, vai dar uma girada pra você aí, pra cumprimentar, pra dar aquele abraço, inclusive, pra mexer com as asas aí pra você. Vereador William de Conceição do Araguaia. Meu amigo Jorginho. E o meu amigão Melo. É seu popular! Que nem um tsunami devastando o coração, incendiando tudo. Incendo! Toda razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. Quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Mas por te amar, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Por te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim... Um abraço pro Jades, aí pro Jades, alô, meu Jades! Um abração do Juninho! Alô, gostou de mim, eu sou um cheiro rapidinho aqui, maninho! Nosso amigo preto da MDC, os moleques do conceito aqui com a gente. Mal a gente ficou, já quero fazer amor. Um papo doce de mel, quer me levar pro motel. Mal a gente ficou, já quero fazer amor. Um papo doce de mel, quer me levar pro motel. Bora, meu amigo Jorginho! Jorginho, sensação lá de Marituba, viu, Melo? Se esse amor vale a pena, mas você tá deixando o desejo falar mais alto que o coração. Não entre nessa ilusão, não caia na tentação. A pressa é inimiga da perfeição. Apressadinho, eu corro mesmo. Apressadinho. Obrigado, viu, Melo? Você não pode voltar nas tradições culturais do estado. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra e pra você não andar. Todo mundo não muda. Mensagem, me liga, vai! É melhor! E a Brendinha, papai! Toda a galera reunida aí juntinho com você, galera da colada do Pop Live. Pop, e vou fazer o S com DJ de Alisson e Juninho Pop. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. No Arrasta Povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no Águia. Todo pop. E os Imortais, como é que é? As Imortais, vem aqui na frente, tomando todas o Pop Live! É assim, ó! Não tem tempo nem hora! É, não fica... Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som que abaixou. Vem o Mike do Laser, ele, o Igor, da Turbi Motos. Alô, Igor, da Turbi Motos. Um abraço, maninho. A Verena Leão. Manda aqui. O Tom Macedo também, já confirmando o dia 5 de setembro, Festival do Coco na Vila Boa Vista com o Pop Live, garoto! É uma festa que vai até 6 da manhã! Toda a equipe DF em peso com a gente, rompendo fronteiras! Obrigado, nossa equipe DF! Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas cabe sua. Olha, meu amigo Clevinho, Juninho. Toda a galera de Castanhal aqui com a gente, os nossos talibãs. Se liga na estrutura, Daniel. Aqui. O show sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual do jeito que os moleques pira. Sou linda menina. Banda 007 Super Pop, o Águia de Fogo. E aí? Sabe, às vezes sinto que todo esse vazio vai com você. Consequência de uma boba guerra sem fim. Wilson Gama. Alô, Wilson, direto de Belém do Pará, rompendo fronteiras, a família 5G no... É o Águia de Fogo.